Quero que você vá comigo a Atos agora. Atos mostra a igreja, o nascimento, a igreja caminhando nos seus primeiros passos. E tem grandes princípios para nós. Jesus, em todo o tempo que ele andou, irmãos, o Geraldo disse aqui agora há pouco, que as multidões seguiam a Jesus. E Jesus nunca deixou de curar as multidões e nem vai deixar. Hoje nós temos multidões de chamados evangélicos, não é? Multidões, multidão no Brasil, glória a Deus por isso. Multidões também seguiam a Jesus, e Jesus curava, multiplicava o pão, e nós temos tantos testemunhos hoje nessa multidão evangélica também de como Deus tem trabalhado. Gente curada, gente liberta, sinais, quanta coisa, não é? Tem até gente que ganhou carro novo, casa nova, emprego novo, e que atingiu o ápice da sua vida aí. E Jesus olha para nós como essa multidão e ele vê como aquela multidão que o seguia. Ele curava a todos, tinha misericórdia de todos, abençoava a todos. Mas a Bíblia diz, e o Geraldo citou isso aqui agora há pouco, alguns da multidão eram discípulos. E Jesus contava parábolas e dizia, olha, a semente caiu na beira da terra, veio a ave do céu e comeu, a outra caiu na beirada da terra, a terra era dura demais, pedregosa, e não criou raiz, a outra caiu no meio dos espinhos, começou a crescer, eles sufocaram e tal, e a outra caiu numa boa terra, e produziu a 30, 60, 100 por um. E as multidões que ouviam a Jesus falavam, que coisa bonita essa história, que coisa bonita, as aves do céu vindo, comendo uma semente, oh, que coisa linda, que mensagem, que poesia. Mas os discípulos, ele chamou em particular e disse, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E eu vou explicar para vocês. As aves são espíritos, é Satanás que quer roubar a semente que caiu na beira da terra. Aquela semente é a palavra de Deus. A boa terra são aqueles que receberam com o coração certo e frutificaram a 30, 60 e a 100 por um. Só discípulos recebem revelação dos mistérios do reino de Deus, irmãos. Só discípulo. A multidão recebe até um nível. Eu não quero ser só da multidão, eu quero ser discípulo. Porque o discípulo, ele chama e fala, olha, você foi curado? Fui. Você recebeu bênção? Recebi. Recebeu aquela dívida, você pagou? Paguei. Você, sua família está bem? Joia. Aquela enfermidade sumiu? Sumiu. Agora eu vou te explicar os mistérios do reino de Deus. Isso aí foi só um aperitivo para você vir. Agora eu vou te mostrar os mistérios. O discípulo será como o seu mestre. Nós temos uma decisão. Eu quero ser discípulo ou eu quero ser só parte da multidão? Serei abençoado na multidão. Conquistarei coisas. Mas como discípulo, eu vou provar do melhor da terra. Eu vou olhar Jesus nos olhos, eu vou encostar a cabeça no peito dele, eu vou ouvir os mistérios do reino de Deus, eu vou me tornar parecido com ele, eu vou começar a ser chamado de cristão, pequenos cristos, como a igreja começou, tão parecido com Jesus, fala igual ele, anda igual ele, sente igual ele, responde igual ele, reage igual ele, faz as obras como ele faz. Esse cara é um cristozinho. Esse cara, esse camarada é um cristozinho. Cristão. Ele não tem uma religião, ele tem um mestre, e ele quer ser igual ao mestre dele. E se você abre o livro de Atos, se você pega esse livro em casa e lê, você vai ver quantas vezes a igreja é chamada por discípulos. Se nós formos percorrendo, nós não vamos fazer isso agora, mas se você for pegando os capítulos de Atos e for procurando, você vai chegar, por exemplo, no capítulo 6, você vai ver aqui, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, Houve murmuração e tal, tal, tal. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. E vai por aí afora. Tantos textos. Paulo se converteu e a Bíblia diz que ele foi levado e ele foi pelos discípulos. Discípulos não eram só aqueles 12, somos nós. Nós somos uma igreja de discípulos. Diga ao teu irmão, você é uma igreja de discípulos. Você não vai achar no Novo Testamento. Um outro desafio que eu te faço, procure no Novo Testamento todas as vezes que aparece a palavra igreja. Pega uma chave bíblica, ou no computador, ou um livro, e procure todas as vezes que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. Nenhuma vez, nenhuma, você encontra essa palavra se referindo a um prédio. Sempre fala de discípulos, de pessoas. A igreja estava orando. A igreja estava reunida na casa de fulano de tal. A igreja estava orando, a igreja estava adorando. A igreja crescia, a igreja se multiplicava. A igreja que está no lugar tal, sempre se referindo a discípulos. Pessoas que foram chamadas das trevas para a luz. Pessoas que saíram do reino das trevas e são parte do reino da luz. Em Lucas 6,40, Jesus disse: todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Deus está fazendo isso conosco. Amém? A palavra preparado é uma palavra que significa algo muito tremendo. Talvez na sua tradução esteja assim, instruído. Todo o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído, preparado ou perfeito, será como o seu mestre. Essa palavra é a palavra catartizo na língua grega. E ela significa que você pega uma coisa, significa você pegar uma coisa que não está funcionando, que está quebrada, danificada, que está no lugar errado e colocá-la para funcionar de novo. Essa palavra aparece lá em Efésios 4:11, quando diz que Deus estabeleceu, Cristo estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, catartizo dos santos, até que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, à medida da estatura do varão perfeito que é Cristo. O que é que o Espírito de Deus está fazendo conosco? Ele está catartizando cada um de nós. Senhor, eu estava quebrado. Não tem problema. O discípulo será preparado para ser como seu mestre. O discípulo vai ser preparado. Todo discípulo bem preparado vai ser como seu mestre. Deus está fazendo isso conosco. Deus está fazendo isso com a minha vida. E Deus, se não está fazendo com a sua, vai começar hoje. Porque eu te convido a tomar essa decisão. Eu serei discípulo. Ou se você já tomou, eu te convido a refazer essa decisão hoje. Eu vou continuar a caminhar como discípulo. Senhor, eu quero ser colocado para funcionar. Essa área da minha vida não está funcionando, está emperrada, está defeituosa, como um braço quebrado. E esse braço precisa ser colocado no lugar, catartizo, precisa ser colocado para funcionar de novo, como era antes. Senhor, está assim essa área da minha vida, esse negócio não está dando certo. Eu estou vindo na igreja, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou esse nome todo aí que se diz, mas eu não estou entendendo, Senhor, tem que acontecer alguma coisa. Catartizo. Vou pegar você, diz o Senhor, e vou pôr para funcionar. Mas, Senhor, está quebrado. Eu faço de novo. E o que tiver feito que não presta, eu quebro também e faço de novo. Vocês sabem que tem crianças que vão nascer e, às vezes, tem que deslocar o ombro, né? É o ombro? Quem é médico ou enfermeiro aí sabe disso com mais propriedade. Não dá para passar no parto normal e tem que... Mas depois, catartizo. Volta ao normal. Nós vamos entrar na vida que Deus tem para nós. Irmãos. Talvez Deus tenha que deslocar um ombrinho, tirar uma coisa daqui, mas Ele vai colocar para funcionar de modo perfeito. Amém? Nós somos discípulos. Nós somos discípulos. Cada palavra que Deus tem trazido, o pastor Sóstenes tem falado nesses dias sobre 12 princípios de crescimento espiritual, de transformação. O que é isso? É o Espírito de Deus formando em nós.